6728, reduza para 1709. Autorizado, 3197, chame para o táxi. Né, 6212, no solo 23, olhe pra direita no 21, desce pra nós. Pra direita, 119, chama 212. Minha 728 estabilizado. Minha 728 no ILS. Compete aproximação, chamando agora Torre Salvador, em 1862. Na Torre 286, minha 728. Passarei 2224, de redução para aproximação, desço para 2000, forma estabilizada. Reduzindo, 2000, reportar a estrada, 2224. Vai seguir um Boeing 737-800, 5 milhas à frente, com 130 de Guam. Afirmativo, está reduzido aqui para ser 2224, interceptando o localizador. Visual. Complete a aproximação e chama a torre Salvador 118, você passaria 2224. Afirmativo, é 18-6 é hoje? Afirmo, 18-6. Afirmativo, 18-6 para trabalho. Chamo o saludo, 2119. Alemanha, 219, obrigado. Salvador, muito boa noite, passarei 2224. 2224, boa noite, tráfego de estado, completo de aproximação, informarei pista livre, vento 150 km/h, ajuste 1021. Afirmativo, aguardando autorização, 2224. Objeto 6728, pista livre autorizado, pouso 150 com 10. Tem livre o pouso, 6728. É 149 a bordo? Afirmativo. Táxi autorizado, ponto de espera da 10 via Pátio Índia e Alfa, quando pronto, torre 18, meia dúzia, 3197. Só inicia o táxi e lentamente até através da meia dúzia devido à aeronave que está ingressando no pátio para o portão número 5. Para 10, Pátio Índia, Alfa, ponto de espera 18, meia dúzia, está ciente da aeronave da Austrália no pátio. Então, 197. Afirmativa, a aeronave vai estacionar ali no portão 5, assim que ela posicionar no portão, você pode passar a retaguarda e prosseguir direto para o ponto de espera. Paulo Tripe, 5218. 5218, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio, seu estacionamento será na remota do pátio ou não? Reportará antes da Juliette. Paulo Salvador, boa noite, está 3603, possível autorização 380 Guarulhos. Gente, aguarde cópia 3603. Banana, escuta 3603. Objeto 6728, no salão 28, ali para a direita, 121 para 9. 3603, por 3603, autorizado para Guarulhos, nível 340, primeira aerovia ampla, Zulu 16, até Belo Horizonte. Após segue conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, inicialmente na subida da EL. Em seguida, direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é o 5573 e o controle em 120.8. Cotejo. Aprovado, passarei 2224. Pista livre, autorizado pouso, vento no 40 graus, 109. Livre pouso na 10, passarei 2224. Transponder 5573, controle 208, para 3603. 3603, correto, chama para acionamento no portão 62. Chamará. Trip 5218, após o TAN, ingresse via Juliette para a remota 13. Após o TAN, ingresse para a remota 13, no Trip. Salve 6728, boa noite. Táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette para o 4, boa noite. A linha mantém-se no zero. Passarei 2224, solos 31, a livrar direito no 21, décimo 9. Direito 219, passarei 224. Salvador, passarei 2224, boa noite, prossiga o táxi Alfa e Juliette para a remota 14. Alfa Juliette para remota 14, passarei 2224. prossiga. Que é autorizado a decolagem, vento no 50 graus, 12 nós. Livre IBLS. Toma estabilizado no localizador. IBLS, reportará estabilizado 4070. Decolado aos 34, controle 1 no 20 decimal 8, bom voo. 208, para 3197. Salvador, tá 3197, decolado, Nadael, tá cruzando 2 mil pés no momento. Sete, submantenho 380, após 2 mil direto da El. Tá contando o radar. Gente, entendido, após, pode voar da El da presente. Confirmando, Leda. Gente, tá voando Leda da presente então, tô 3197. Livre pushback e acionamento no 3, chame táxi, o altímetro no 021. estabilizado, o 4070. 4070, complete a aproximação elétrica, chamando o restaurador em 1 no 8, 6 12. 118-62, 4070. TAM 3197, chame agora Recife, nas frequências 1251, alterna 1-3-3-2-5. Confirmando então 251, a secundária 33? 25. 3325, TAM 3197. Para o 4070. A torre poderia confirmar a pista molhada no em Salvador? Não, pista seca. Afirmo, pista seca, obrigado. Deixa eu. Mantenha 2010, altimetria em Salvador no 021, chegar a margem. 021, desce 2000, chegar a margem, dando 3258. Salvador, muito boa noite, eu tá 3603 no 612 para pushback, tá, né? Autorizado, chame táxi, o altímetro no 021. Autorizado, chame táxi, eu tá 3603. Para o táxi, gol 1613 com 32 a bordo, 4 horas da manhã, alterna o ponto. 131 a bordo, confirmo. 1-3-2. Ok, 1-3-2, está livre o táxi à direita, chame a torre 18-6 para a decolagem, que nega 1021. Azul 4070, no solo aos 4.1219. 1219, obrigado. Coronel 3 na linha, mantém-se no zero. Salvador, boa noite. 4070, livrou, tá na sua escuta. O Azul 4070, prossiga na Alfa e chama antes da Juliette. Ok, Alfa e chama antes da Juliette, 4070. Sessão 3603, está com 124 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão. 415 Galeão, Tua B, é 129, é isso? 124. 124, ok. Tá livre o táxi, via Pátio 1 no Indy Alpha até o ponto de espera da 10, quando lá estou em 18, menos. Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera da 10, pronto, 186, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, uma boa noite, 3662, informação Golf. Portão 01, ou 4070. Altímetro em Salvador, no 021. 3000, no 021, 3662. 3, decola os 46, controle 120, décima 8. 208, Gol, no 3. Controle Salvador, boa noite, algum número 3? Boa número 3, boa noite. Contato radar regulagem, tudo mantém 360. Saída Argo. Saída Argo, vai ser 360, gol, número 3. Então, zero, 3, autorizado a minha área decolar, pistão 0, 21, 4, 0 graus, 1, 0, 2. Trip 52 no meio, Aracaju 190, copia? Copia. Trip 52 no meio, autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5010 e o controle 120, décima 8, quantas? Autorizado 190, coloca 10 com curva esquerda na Puca, Caju. Transponder 5010, controle 108. O Trip 52 no meio é correto, chama pronto para o acionamento. Ah, graças. 158, livre elétrico, informa estabilizado no localizador. Livre elétrico, informa estabilizado no localizador, 3258. First airway, Upper Zulu 10 up to Natal, and after you follow in accordance to flight plan route. Take off runway 10 to Puka departure and Zipa transition. Transponders 5011 and departure control frequency 120.8. Read back, please. And just to confirm, the first the first flight level is 310, okay? Okay, that's correct. Stand by to push back. You are number 2. Oh, I'm sorry. You are now clear to push back and start up. Call me ready for taxi. Ok, para 340, para 2000, Léo, Delta 3603, Léo. Passarelo 2224 é 350 para Juazeiro, confirma.